but that's how it goes. Aviso, esse podcast deve ser escutado com os dois fones, direito e esquerdo. Então, se você costuma dividir o seu fone com alguém e, de repente, esse alguém está usando o fone esquerdo, você vai perder este som. Se você está dividindo o direito, você vai perder este. Entenda, é muito importante que você ouça este podcast com os dois fones. Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima viagem. Como Locomotiva 26 salvou o Natal. Uma produção e edição locomotiva26.com.br. Para você que acabou de chegar, a história só está começando, então tome seu lugar. Se vem sempre por aqui, o que está esperando? Todos a bordo da locomotiva. Nosso destino está nos aguardando. Você sabe em que data estamos? Ora, vamos, mas é claro que sabe. Portanto, antes que o chocolate quente se acabe e o maquinista comece a fazer alarde, devemos nos apressar. O carvão já está na caldeira e a viagem já vai começar. O Natal chegou mais uma vez. As crianças já estão se empolgando. Os que tentam manter o coração frio, mesmo hoje estão reclamando. O que não sabem é que os fantasmas estão à espreita. Não os fantasmas do terror. Esses a paz rejeita. E se existe um momento para se viver em paz, este momento é o dia de hoje e não podemos deixar isso para trás. Estou falando dos fantasmas do Natal. Estes nos ensinam do jeito ideal a como ter um futuro sem igual. Alguns, os mais teimosos, insistem em não aprender. Se você é um desses, sinto muito lhe dizer que você vai se arrepender. Mas calma, não precisa ficar com medo, basta escutar o que eu estou falando. Os fantasmas que nessa época mais estão assombrando são os que nós criamos ano após ano. O fantasma do Natal passado já passou e você nem viu. Eles vivem nos momentos que você não lembra, mas já existiu. O fantasma do Natal presente se faz com aquilo que hoje sente. Presente ou ausente, eles sempre estão nos acompanhando, medindo o tempo todo quanto estamos nos empenhando. Para quê? Você vai perguntar. Para que no futuro não precisem nos assombrar. Sabe por que chamam de fantasmas ou espírito de Natal? É por causa da lição que eles nos passam no final. Mas, e o fantasma do Natal futuro? Bom, para entender isso, é preciso ser um pouquinho mais maduro. Justamente porque o futuro é incerto, e para ter um bom futuro você precisa ser esperto, manter por perto aqueles que você escolhe proteger. A forma como alimenta o seu espírito é a chave para entender. E sem pensar muito, eles já tinham decidido fazer de tudo e mais um pouco, como era pedido. Por mais comum que pareça, é só o começo de uma longa jornada. E se já não conhecem, quero que conheçam aqueles por quem essa história é contada. Era véspera de Natal e estavam todos por perto. Nossa história começa em uma brincadeira de amigo secreto. Tá bom, vou começar. Meu amigo secreto é retardado pra caralho. Caralho, mas você não ajuda, hein? Já entregou que é o Suede. Oh, quer dizer que você falou que é certo aqui. Não me interrompe, filha da puta! Então, quando ele era criança, ele ficava comendo tatuzinho na escola. É o Álvaro. Pô, mano, tatuzinho é bom, véi. Se tivesse uns aqui, a gente botar uma churrasqueira. Tô, se não gostar, você pode ir trocar depois. Beleza, valeu, mano. O que será que essa porra aqui? Ô, carvão, véi. Ô, me zoou, hein? Eu tô achando que você vai ter que trocar mesmo, então. Relaxa, relaxa. Depois a gente vê isso aí. Minha vez agora. Deixa eu ver... Meu amigo secreto... Como assim? Vocês não me esperaram pra começar? PT? Porra. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, galera? Eu dei carona pro Diego, ninguém respondia no grupo. Diego? Diego? Diego? Quem que é Diego? Serve esse aqui? É um homem concha, porra. Tem que trocar o nome dele no cartório aí, é homem concha. É, prazer pra vocês que eu ainda não conheço. E aí, mano, beleza? Beleza. Ah, você é o homem concha que o pessoal fica falando no cast, né? Eu tô ligado. Eu imaginava você tipo um Power Ranger, um Jiraiya, tá ligado? Ô, louco, cara, por quê? Ah, eu sei por que que é. É por causa daquela história do Megazord. É isso mesmo, mano. Racha, essa história aí da concha é por causa dos primeiros e-mails que eu mandei, que eu disse que meu áudio era tão ruim que parecia que eu ouvia a partir de conchas. Daí já viu, né, o pessoal? E o Eric, ele não vem? Vixe, o PT ainda não sabe, cara. O que aconteceu? Ixi, ele tá em coma no hospital, cara. Como assim? Fala isso, Ed. Então, cara, a última notícia que a gente teve dele foi uma ligação que ele me fez do nada. Ficou sem falar nada e depois teve o som de um tiro. Gente, mas e aí? Ah, e aí que é só isso que a gente tá sabendo até agora. Meu Deus, como assim? Então, no outro dia a gente foi na casa dele e tal, mas os pais dele não atenderam e a gente tentou ligar no celular também. Não, ninguém consegue falar com ele. Bom, tá bom, tá bom. É, sei lá, eu acho que o Eric gostaria é que a gente continuasse animado e tal, continuasse com o trabalho. Porque, meu, uma hora ele vai voltar, tá aqui com a gente e tal. Então, vamos continuar amigo secreto aí que já começou. É, chega aí e senta aqui na rodinha do Suede. Então, a gente pensou que vocês não vinham mais, vocês não deram um sinal de vida. Ah, eu tô desde assim tentando achar alguém no grupo e nada. É verdade, eu mandei várias mensagens aí no grupo, no pessoal de cada um, e ninguém respondeu. Ih, velho, não tem 3G faz tempo, hein? Porra, mano, eu não peguei o celular da hora que eu cheguei aqui. É, foi meio combinado que todo mundo tinha que deixar o celular de lado pra curtir a festa, né? Porra, meu, agora dá pra continuar? Pera aí. Ó, tem uma mensagem do Gabriel aqui, se liga aí. Ô, oh, e aí, mano? Então, velho, acho que vou dar uma atrasada aqui, velho. Tá cheio de gente aqui no mercado, cheio de velho, velho. Vai passar aqui. Tem gente dar uma esperada no amigo secreto pra eu chegar? Que hora que ele mandou isso? Faz quase uma hora e meia. Salve, salve. E, por acaso, esse é o Gabriel? E aí, velho? A gente viu sua mensagem agora. E aí, mano, beleza? Salve, salve, galera. Verdade, vocês não se conheciam ainda, né? Não, faz tempo que eu não venho pros rolês. Não. E aí, mano, beleza, velho? Beleza. Acho que vários aqui hoje estão se vendo pela primeira vez, né, gente? É, eu também não conhecia nem o Gabriel e nem o Homem Concha. Ah, eu também não, mano, mas eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Ah, cara, um monte de gente já falou isso. É, então, mano, tô na cidade faz pouco tempo, cara, e deve ser impressão sua, eu acho. Ah, nada não, mano, prazer. Então, prazer é pra galera que eu não conheço e dá um salve pro resto aí. Ô, Suede, onde que eu ponho a cerveja e a carne, mano? Man, geladeira, ali dentro, já sabe o caminho, tá em casa, relaxa aí. Ô, beleza, mano, então, licença aí, velho. Bom, falta mais alguém? Acho que não, hein? É, a galera do Amigo Secreto chegou tudo já. Só o HJ, que não tinha dado certeza se vinha ou não. E a Simon? Você não falou que ela ia tentar vir pra cá? É, então, ela falou. Ela, o Moacir também, mas não deram certeza. É, a Giovanna também ia vir, mas não deu certo na última hora. Eu acho que tá todo mundo aqui. Então, posso ir agora? Vai lá, Álvaro. Bora. Vai lá, o Alvarenga Tetatômica. Tá bom, então. Meu Amigo Secreto... Ele gosta bastante de chiclete. Porra, meu. Você tá tirando, hein? E aí, man? Aí fica difícil, hein? Vocês entenderam a referência, ó. Vocês não assistem Luz, Câmera e Reação? Chiclete? Caralho. Entendi essa porra. Ah, pode pá. Deve ser o Ale ou o Marcelo. Nossa, mano. Aí o que ele foi lembrar? Nossa, velho. Lembrei agora também. Lembrei do vídeo. Nossa, mano, também. Meu amigo secreto tá rindo igual retardado. É o Marcelo. Ele mesmo, parece idiota dando risada. Eu sei, mano. Porra, mano, tô perdidaço, cara. Ô, você tem que ouvir os casts e ver os vídeos pra você entender. Ah, só, entendi. Vê, cara, pode ver que você não vai se arrepender. Ô, mano, vou ver, pode deixar, velho. Tô falando aqui. Ah, mano, é o Marcelo mesmo. Ô, valeu, mano. Ó, escolhi pensando no vídeo, hein. Vixe, quero só ver o que é, velho. Carvão também, mano, como assim? Ô, louco, Foi isso não, véi. Ah, relaxa, mano, relaxa. É sério, mano. Eu te comprei um bagulho informatic clash, tá ligado? Aquelas caixinhas de som de pendrive. É isso aí. Ah, da hora, mano. Depois você me dá, então. Beleza? Não, beleza, mano. Mas é estranho isso. Isso aí foi o que eu trouxe. Eu não trouxe mais nada. Relaxa, véi. Deixa eu fazer minha vez aqui, vai. Véi, meu amigo secreto... Foi você que trocou essas porra, né? Não, man. Sei nada disso daí, não. Tem que ver quem fez isso daí, hein? Entregar os presentes certo depois e tal. Pô, fazer com um ok, brincadeira e tal. Mas fazer com todos aí passa a ser meio brecha. Estranho isso aí, hein? Tá, tá. Depois a gente vê isso daí. Tá isso aí, pessoal. Tá tudo bonito, tá tudo legal, mas eu já tô indo embora, viu? A enxaqueca tá pegando, eu tenho que acordar cedo amanhã pra ajudar a fazer almoço. Eu vou dar mais um tempo. Deixa a chave pra mim lá. Tá, beleza. Ô, Swede, pega um presente lá então, vai. E aí, velho? Não peguei nada não. Então quem que fez essa porra? Olha a cara do Together, velho. Não, eu sou imbecil, mas não tão imbecil assim. Eu tô rindo aqui das coisas do Tinder. Ah, velho, todo mundo na zoeira, o bicho fica no Tinder. É de uns bichos mesmo que eu tô dando risada aqui. Véi, aproveita que todo mundo ganhou carvão, enfia no meio da churrasqueira. Aproveita que tem bastante carne ainda. Ô, jumento, essa porra é carvão mineral, caralho. Vixe, então fodeu. Né. Até o final da festa alguém confessa. Deixa isso aí, vai. Depois eu levo seu presente. Beleza, então. Falou pra vocês aí. Mano, essa história do carvão tá estranha, hein, cara. Ó, fui eu que recepcionei todo o pessoal, eu tava aqui o tempo todo, eu não vi nada. É sério, mano, eu tava... Mano, eu... Vai, esquece isso daí agora, vamos brincar de quem sou eu. Ô, demorou, mano. Como é que é essa brincadeira? Todo mundo sabe quem você é, só que você não. E aí você tem que fazer perguntas pra... Ah, tô ligado, mano, é da hora esse jogo. Ah tá, pode crer, já sei qual que é. Porra, mano, essa brincadeira é simples, é muito louca, velho. Dá pra dar muita risada. É, da última vez que eu foi a Floresta Amazônica. É, mano, foi foda, hein. Vocês me fuderam, hein. Vegetal, cara. Ah, eu sempre vi o pessoal falar, mas nunca joguei. Eu sempre quis, então vamos jogar. Beleza, eu vou pegar papel e caneta. Ô, Ale, baixa um pouquinho o som aí, fazendo um favor. Pronto, mano, beleza. Já pensei em um pro Álvaro. Ih, tô até vendo esculacho. Calma, cara. Pensa pelo lado bom. Eles não vão te colocar em um gangbang com o Etevaldo e o Etebilu. É, é. É, mano, calma. Relaxa que isso daí até que é fácil, vai. Aqui. Fecha o olho, Alvin. Tô fechando. Ô, Swede, aí, ó, você concorda? Essa foi boa, mano. Beleza, aí, ó, Ale, Marcelo, Together. Coitado, mano. Boa, mano. Muito boa. Ô, Together, sai do Tinder, velho, vamos jogar. Hã? O que que tá acontecendo? Aqui, ó, você concorda? Demorou. Tá bom, eu vou começar. Eu sou humano? Não. Sou um objeto? Não. Eu sou um animal? Se... Opa, não. Ah, você é um animal sim, mano, com certeza, mas no jogo não. Para de atrapalhar o menino. Tá, eu não sou animal nem objeto. Eu sou um lugar? Sim. Eu sou do Brasil? Não. Eu sou... Peraí. É, você fica falando pra não mexer no celular, mas tá aí, né, animal? Calma, cara, eu... É, depois fica falando pros outros parar de procurar Pokémon no Tinder, né? Não, mano, é que eu tinha dado um salve pro Pedro Pérez sobre o churrasco e tal, e ele tava mó fim de vir lá de Jundiaí e tal, sei lá. O que que ele falou? Ó, se liga aqui no áudio. Adeus, ano velho, feliz... Ele já e deve estar tá meio bêbado, mano, né, mano? Beleza, velho? Pô, mano, vi que vocês estão fazendo churrasco aí, hein, mano. Porra, mano, foda, não vou poder estar junto aí, mano. É uma pena, cara. Pô, mano, quem sabe aí, na próxima vez eu consigo estar aí com a galera toda reunida aí, mano. Pô, muito da hora aí, mas Pena que não vai rolar, velho. Tô tomando um negocinho aqui, esperando uns primos meus chegar aqui, mano. Mas Feliz Natal pra galera aí, cara. Mano, quer saber? Põe esse áudio pra galera. Eu tô ligado que você tá com a galera aí. Põe aí. Põe pra todo mundo ouvir aí. Eu espero. Vai, vamos lá. Colocou? Beleza. E aí, galera? Porra, satisfação aí, mano. Tamo percorrendo esses trilhos aí, junto aí. Tão ligado, velho? Vixe. Mas, mano, é isso aí. O ano tá acabando. Natal mais uma vez. Vocês tão ligado, né, velho? Sou fãzão de vocês. Admiro vocês demais, mano. Vamos junto aí vários e vários anos pra frente. Demorou? Abraço aí pra todo mundo aí. Um pá na minha nuca aí. Feliz Natal, galera. Cuidado com o suede, hein? Ah, Fê. É, esse daí deve ter bebido alguma já. Foda, mano. A gente tem que marcar um dia de ir pra Jundiaí, mano. Ô, clica aí. Vou mandar um Feliz Natal pra ele também. Quem que é Pedro Pérez? É um dos ouvintes assíduos também. É o primeiro a embarcar nessa locomotiva. Ah, tá. Só. Uhum. Tá. Ó, seguinte. Todo mundo falando Feliz Natal junto, hein? Vou apertar aqui. Um, dois, três. Feliz Natal! Feliz Natal! Vai aprender a fazer gol no Rocket League, que sua mulher joga melhor que você. Vê se ano que vem você trabalha um pouco. Nossa, cuzão, mano. Ah, zoeirinha, Pedro Pérez. Tô aqui dando Feliz Natal, mano, mas eu nem conheço o maluco. É, também eu não faço a mínima ideia. Calma. É só o Tani mesmo que conhece ele pessoalmente, mas ele é brother, parceiro do Locomotiva. Ah, tá, entendi. Mas curte o DR, esse cara aí? Vixe! É, a gente nunca perguntou pra ele. É mesmo, né? Mas o Pedro Pérez luta pelo fim dos palavrões do podcast. Duvido demais que ele vai gostar do DR, mas foda-se. Então, Álvaro, o que você é? É mesmo. Então... Tá. Eu sou um lugar, eu não sou o Brasil, eu sou da Terra. Não. Tipo, do planeta Terra? Não. Tá. Caralho, hein? Tá foda assim, véi. Eu sou historicamente importante? Sim. Estava tudo muito animado. Costumava ser muito agitado. Cada encontro, cada comemoração, os meninos só não entendiam o porquê do carvão. Quem estaria por trás de uma brincadeira tão estranha? Além do mais, fazer tudo sem que ninguém visse era uma verdadeira façanha. Seja lá como fosse, decidiram esperar que o responsável se apresentasse. Não queriam que aquele clima gostoso de Natal se abalasse. E uma hora ou outra, alguém ia confessar. Todos ririam e seria mais uma história para se contar. Mas como disse, a história apenas começava. Mas isso, nenhum deles imaginava. Vó, a vó tem crédito para Vivo? Ah, não sei se tem. Vê lá se tem. Pega lá na estante. Obrigado, vó. Não gasta muito, hein? Alô, Tani? Fred, e esse número aí? É o celular da minha avó. Ah, pode pá. E aí, de boa? Bom, primeiramente, Feliz Natal. Agora, deixa eu perguntar duas coisinhas aqui pra você. Ó, Feliz Natal, velho. E aí, o que que manda? Você tem alguma notícia daqueles carvões de ontem? Não, nem tô preocupado com isso aí. Relaxa aí. Sei lá, quando passar o feriado, a gente vê o que faz. Você recebeu algum presente esse ano? Você já abriu? Não. Por quê? Eles estão aí por perto? Em cima da cama, mas pra que isso, velho? Ah, você pode abrir um deles enquanto você tá falando comigo? Mano, pra que isso? Ah, vai lá, mano. Faz favor, vai fazer eu ficar menos grilado. Tá. Fica na linha aí. Tá. Alô? Suede? Você tá na linha? Tô na linha sim, man. Então sai dela que o trem vem vindo. É. Carvão? É, que droga é essa? Também, não faço a mínima ideia. Minha mãe me deu o que ela disse ser um tablet, mas quando eu abri, carvão. Faz um favor, man. Fala com o pessoal, sei lá, independente de qualquer coisa, dá um pulo aqui amanhã. Ok, ok. Eu vou entrar no grupo aqui e amanhã a gente se vê. Falou. Falou, man. Feliz Natal. Caralho, que porra é essa? Ô, Pedro, você abriu o presente que eu te dei? Não, por quê? Nem que o pai te deu. Nope. Tem uma coisa esquisita acontecendo. Rola abrir agora aí, só pra desencargo. Ah, pera aí que tá lá na sala. Vocês estão me zoando, né? Eu acordei cedo pra caralho, não tô afim de brincadeira agora. Não, eu não fiz nada, velho. Sério, abre aí, fazendo favor. Ah, mas que porra que é essa? De novo? Então, o Suede me ligou falando que a mãe dele tinha dado um tablet pra ele, mas na hora que ele abriu era carvão. O presente que você me deu, que o pai deu, que a Jéssica deu, carvão também. Tá que pariu, hein? O que tá acontecendo? Eu não faço ideia, não faço ideia. Vou mandar uma mensagem pro grupo aqui, pros caras e já era. Não, abri o grupo agora também, tô vendo aqui, tá cheio de mensagem de áudio de todo mundo. Começar por esse do Álvaro. Mano... Vocês não vão acreditar, velho. Meu pai me deu presente ontem falando que era fone de ouvido e tal. E aí quando eu abri aquela porra, era carvão. Mano, que porra é essa, velho? Próximo é do PT. Então, Álvaro, tecnicamente era pra eu ter ganho um tênis novo, um perfume e um jogo novo. Mas adivinha, carvão. E todos os presentes que eu dei praticamente viraram carvão também. Cara... Eu tô muito doido pra saber o que tá rolando, porque eu não tô entendendo nada. É, tem alguma coisa acontecendo aí, hein? Então, tem mais uns 700 áudios aqui, eu acho que deu pra entender, né? Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então tá, né? Tá afim de ir lá no Suede chamar o povo? Então, combinei de ir lá amanhã. Vou mandar uma mensagem aqui no grupo, a gente almoça e amanhã a gente vai lá e conversa sobre isso. Tá bom. Pessoas... Seguinte. O Suede me ligou, ele também abriu os presentes e era carvão também. Eu também, o Pedro também. Tá foda. Ninguém tá entendendo porra nenhuma. Carvão pra todo lado. Enfim, a gente vai se reunir no Suede amanhã. Vamos tentar entender isso daí. Vamos ver o que vocês conseguem encontrar e, sei lá, alguma coisa que mostre o porquê de tudo isso e amanhã a gente conversa. Se alguém puder ligar pra ele e avisar, maravilha, amanhã todo mundo lá depois do almoço, beleza? Ai, caralho. Não tem porra nenhuma a fazer sobre isso hoje. Vou almoçar. O Natal em família veio então a acontecer. Cada um em sua casa, como tinha de ser. Entre comidas deliciosas, entre conversas e prosas, muita lembrança e muita risada. Porém, algo ainda incomodava. Sem dúvidas, esse fora um Natal excelente, exceto por essa tal confusão dos presentes. E esse questionamento não saía da mente. Mas que situação? Qual seria a explicação para todo esse inesperado carvão? Pois bem, no dia seguinte eles se encontraram para conversar, no lugar de sempre, para uma possível solução encontrar. É, mano. Ah, nem fala nada, cara. Eu já tô com a cabeça quente de pensar nisso. Deixa pra quando a gente chegar lá. Nada, foi só pra quebrar o silêncio mesmo. Você tá quieto desde que passou lá em casa, velho? Relaxa, mano, relaxa. E aí? Oi. E aí, seus bichos? E aí, povo? Cadê a coca? Hoje sem coca, man. É água. É, ninguém é alcoolizado aqui hoje, hein? Ô, louco. Serão, galera, senta aí, fazendo favor. Mano, vocês viram os vídeos na internet, velho? Aham. Nem fui atrás de nada. Ah, eu vi na internet e na televisão, e não é só na região não, viu? Aliás, nem no Brasil só, tem casos no mundo inteiro. Então, eu não vi vídeo nenhum, mas eu li as notícias aqui, e pelo que eu tô vendo, tá acontecendo no mundo inteiro essa troca de presente por carvão. Cara, isso não tem explicação lógica, tipo... Vocês vão me chamar de babaca, mas eu acho que tem explicação sim. Boa noite, meninos. Boa noite, vó. Boa noite, vó. Filho, você já sabe o que tá acontecendo? Ainda não, vó. Vocês viram o que tá passando na televisão? Passou um bicho estranho. Bicho? Eu tava assistindo televisão e passou um bicho. Não para de falar disso no jornal. Tá falando direto. Em todos os canais. Uhum. Eu vou voltar a assistir minha televisão. Aí qualquer coisa vocês me chamam, tá? Obrigado, vó. Boa noite. Boa noite. Tô indo pra dentro. Obrigado, vó. Te amo. Boa noite, Farofa. Então, você tava falando? Bom, pessoal, então eu acho que eu não sou tão babaca em pensar isso. Não, não. Babaca você é, mas... Prossiga aí. Então, vocês já ouviram falar em Krampus? Suede, você não tá querendo dizer... Suede tem umas ideias idiotas, né? Oh, Krampus, oh, eu sou Krampus. Gaia. Que é Krampus, véi? Ah, é um bicho, tipo aquele que treina o Hércules, né? É, tipo um demônio do Natal. É, ele é uma espécie de sátiro. É, isso aí mesmo. Ele costuma dar carvão pras crianças que faz merda o ano inteiro. É como se fosse o irmão do mal do Papai Noel, sabe? Sei. Mas, ó, vocês não acham muita coincidência tudo os presentes virando carvão e agora esse bicho aí do nada? Sei lá, eu acho mais fácil ser um maníaco, um psicopata fazendo isso daí como uma trollagem. Um maníaco? Tem que ter uma caralhada de nego pra fazer essa cagada no Brasil e no mundo inteiro. É... Viu só? Mais evidências. Sinceramente, Suede, eu não consigo acreditar nisso, não. Ah, mano, eu não sei. Sentido... Até que faz, mas é difícil acreditar em um negócio desses, né? É, eu sei, mano. Acreditar, eu também não acredito. Então por que que você falou, animal? Suede é o único ateu que eu conheço que acredita em bicho fantástico, criatura mitológica, essas coisas. Ah, mano, sei lá, foi a única lógica que veio na minha cabeça. Lógica não é muito não, hein? Together, larga essa porra de Tinder, vai, caralho. Não, não. Tinder não. Tava procurando uma foto desse bicho aí. Dá uma olhada. Nossa, mano! Não, isso aí tá com cara de montagem, mano. É difícil acreditar em fotos hoje em dia. Ah, não sei, cara. Já procurei e só tem essa daí. Ah, mas nem dá pra ver direito. Ó, dá pra ver que é humanoide... Cara, tem mais sombra do que não sei o que nessa foto. Mas é peludo. Peludo? Sei lá, hein? Mas e aí? Ah, cara... Tá difícil, hein? Ó, eu... Tenho uma ideia, é meio besta, mas... Ixi, lá vem, quero nem ver. Fala então, caralho. Então, o Gabriel, ele foi viajar pra cidade da irmã dele e ele vai ficar lá até o final do ano, até o ano novo. Ele deixou a chave comigo pra dar comida pro cachorro e tal, e ele deixou a árvore montada lá, né, com os presentes. E daí, véi? É, e daí que ele embrulhou metade dos presentes e pediu se eu podia acabar de embrulhar pra ele. Tá, você tá querendo ir lá abrir presente e ver se virou carvão tudo aquilo? É isso aí, a casa tá trancada, a família dele não é daqui, só eu tenho a chave. A gente podia desembrulhar os presentes que estão lá pra ter um porém qualquer aí e, sei lá, embrulhar os que faltam, depois a gente abre. Nossa, mano, que ideia de merda, velho. Suede, você tá acreditando em mágica agora? Você jura pra mim? Não, mas mágica existe sim. Quando eu era criança, eu dormia no sofá e magicamente eu aparecia na cama. Ó, eu acho que a gente não tem nada a perder, né? Vai que... Então? Só que hoje eu não vou poder, porque eu combinei com a Jéssica de dormir lá. Pessoal? É, então vamos deixar pra amanhã, vai. Agora eu já tenho um churrasco pra ir na casa do HJ e tal. Ah, gente, eu não posso. Vai ter festa em casa, vai um pessoal da mocidade, não vai dar não. Mas vocês me mandam uma mensagem de qualquer coisa. Foi mal aí, eu não vou poder ir não, cara. Eu marquei de ir pra praia com a minha avó. Vó, aham. É sério, mano. Nossa, que desculpinha, hein, together. Tá bom, vai, vai, eu tô dentro. Não custa nada tentar, né? A gente não sabe o que vai dar mesmo. Então tá bom, né? Tem nada a perder mesmo? Álvaro? É, eu vou também, mano. É, só falar o horário que é nóis. Que hora, Suede? Lá pras 19h, tá bom pra vocês? Vai, pode ser. Fechou. Eu preferia 19h37, mas tudo bem. Eu passo da sua casa, Álvaro. Beleza, demorou. Ô, Pedro, você pode passar do suede? Tá, passo sim. Bom, pessoal, já vou indo, tá? É, eu já vou também, então. Bom, todo mundo já tá indo? Não sei, eu tô com vocês. É, já eu vou buscar a Serena. Ah, me dá uma carona até o portão, então. Beleza, mãe. Falou pra vocês aí. A tarde ia se acabando, a lua subindo e a noite chegando. O Natal havia passado, e todos cansados de esperar aquele fato. Que ingrato teria feito tal maldade, uma crueldade tamanha. Imagine uma criança, cheia de manha e sem esperança. Não, a esperança não podia morrer. Foi por esse tantos motivos que eles queriam fazer, ao menos tentar entender ou reverter a situação, pois a tal questão não provia de nenhuma lógica evidente. Como tanto carvão foi parar dentro de cada presente? Foi então que no dia seguinte tudo foi feito como combinado. O Natal já havia passado, mas ninguém encontrou o culpado. A manhã do dia 27 foi para pensar bastante, se preparar para o que viria adiante. Alguns tiveram de trabalhar, outros ficaram em casa mesmo. Estranhamente estranhavam, mas não chegava a ser medo. Depois do almoço, alguns afazeres, compromissos, acontecimentos corriqueiros. Nada além disso. Eis que o relógio bate às 7 da noite daquele dia. Pontualmente ou nem tanto, o destino se cumpria. Com as caronas já organizadas, eles saíam em direção à casa de seu companheiro. Com as cabeças indignadas, eles queriam a solução em primeiro lugar. Não muito longe dali, estavam por chegar. Estacionar de carros. Alarme faz bip e é hora de entrar. Abre portão, olha para trás, traz a chave, vai na frente e tudo mais. Não era medo, era simplesmente se perguntar. O que realmente queriam naquele lugar? Mas que caralho, hein? O cara ganha bem e não tem dinheiro pra colocar uma luz nessa área. E aí, que foi, mano? Tá com medinho, é? Só a tampa do meu dedo e quase ficou lá atrás, essa bosta de cimento. Sem gritar. Vai que chama a polícia aí pensando que a gente tá invadindo essa porra, mano. Vai saber, né? É, galera. Fazer silêncio aqui, porque... Ah! Eita caralho! Para, caralho! Relaxa, os vizinhos deles são de boa. Álvaro, parece uma puta véia agora. Vamos entrando aí, pessoal. Sintam-se em casa. Falou aí, hein? Dono da porra toda aí. Enquanto ele não tá, eu que comando aqui. Tá porra, mano. Que casa da hora, véi. Man, faz um favor. Vai lá no fundo dar comida pro cachorro. A ração tá em cima da máquina. Beleza, mano. Mas não é você que tá com a chave? Vai lá você, ué. Ah, mano, eu detesto esses bichos. Fala nada, não. Ah, espera o Álvaro voltar, então. A gente abre esses que estão aqui embaixo da árvore. Ó, eu vou embrulhando esse que tá em cima do sofá aqui. É, eu vou ver se tem cerveja na geladeira. Ah, se tiver, traz uma aí pra mim. Beleza. Cadê o menino, papai? Ó, vocês estão vendo, né? Camisa polo, verde, marca Hering, tamanho G, tá indo pro pacote agora. Vai ficar fazendo comercial dessa porra agora, virou garota propaganda. Tá todo mundo de prova, né? Peraí que eu não tô vendo, já tô indo. Aqui, Pedro, Heinekenzinha, já ganhou uma noite, hein? Ah. Vai dar bosta não, né? Nada, ele falou que podia beber se tivesse. Ó, beleza, qualquer coisa a culpa é sua mesmo. Ó, tô embrulhando essa camiseta aqui. Eu vou embrulhando esse jogo de copos aqui. E o que que eu faço? Pega um daqueles ali que já estão embrulhados e abre aí pra gente ver. Beleza, mano. A gente bem que podia armar um churrasco aqui, hein? É bem da hora aqui, mano. Os vizinhos nem encanam com bagunça, nem nada. Mano. Carvão. Ê, carai. Abre aquele outro ali, Pedro. Carvão também, mas puta que pariu. Ó, acabei de embrulhar a camisa, hein? Que bandido foi esse? Não, fui eu que taquei essa bosta aqui no chão. Não, peraí. Eu acho que eu ouvi também. Eu não vi nada. É tipo um sino. Um guiso. Isso aí eu ouvi, hein? Que porra é essa? Mano, que porra é essa, velho? Fica quieto. Puta merda, cara, olha ali na janela. Caralho, é ele. Caraca, então essa droga existe mesmo. Cala a boca, filha da puta, ele não pode ver que a gente viu ele. Mas que porra que ele tá fazendo? Ele já tá indo embora. Mas que merda foda, viu? Ah, mano. Sério, eu não tô acreditando no que eu acabei de ver, cara. Mas não foi você que falou dessa porra? É, seu puto. Falei, mas sei lá, eu nunca pensei que fosse verdade. Mas que bosta que esse filho da puta veio fazer aqui. Ah, caralho, eu nunca tomei um susto desse jeito, velho. Mano. Eu vou pegar outra cerveja. Ô, Tânia, abre essa camiseta aí que você acabou de embrulhar. Ah, caralho. Claro, você ainda tinha alguma dúvida disso? Carvão, né? É, mano. E agora? Mano, eu não faço um caralho de ideia. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. A suspeita fora confirmada. A espreita eles viram a besta. E a dúvida foi então comprovada. Conforme mais pensavam, menos encontravam uma razão. A resposta para o carvão veio junto com a dúvida sobre a próxima questão. O que fazer nesse momento? Não paravam de pensar. Como dar andamento se nem ao menos sabemos por onde começar? Qualquer um deixaria de lado. Fingiria que nada havia acontecido. Mas, diante de tal fato, surgiria algo que lá de trás fora trazido. Para ser mais exato, era uma lembrança que já incomodava, vinda do ano que passou até o momento que se encontrava. Esta viria a ser um ponto importante para ajudar na decisão. É bom prestar bastante atenção, pois aquilo que não provém explicação nem sempre é uma mera ilusão. Então... Alguma ideia? Não. Ô, Suede, filha da puta, você vai ficar andando de um lado pro outro aí até me dar no saco, caralho? Foi mal. Ainda tem cerveja? Nem, man. Acabou. Ó, na boa, vamos arrumar tudo aí e vamos pra casa, velho. É, tá bom, né? Não tem mais o que fazer mesmo. É, mano, a gente não vai matar esse bicho. Fala, Suede, caralho. Essa cara de bosta aí, mano. Eu queria pensar assim também. E você vai querer fazer o quê? Não é questão de fazer, Pedro. Não sei. Tá, vambora então. Peraí. Deixa eu perguntar uma coisa. Fala. Sobre aquele cast de Natal do ano passado. Suede, quando que você começou a fumar pedra, velho? Mano, você não lembra que não deu tempo de fazer nada pro Natal passado, porque eu passei na casa da Jéssica, você viajou e o Pedro nem era fixo ainda? Eu nem tava na cidade também. Eu acho que ninguém aqui viu o feed nessa data também, né? Hã? Por acaso alguém tem banda aqui pra buscar o episódio de Natal do ano passado? Ô filha da puta do caralho, não teve episódio no ano passado, tô todo mundo falando aqui. É, mano, para, velho, maneira na bebida um pouco aí, vai. Por favor, galera, eu sei que é estranho, mas dá uma olhada aí, por favor. Eu não falei nada todo esse tempo porque pensei que era algum tipo de, sei lá, surpresa pros ouvintes e tal. Como assim, mano? Ah, mano, como assim, velho? Ai, tô pegando. Agora eu tô curioso. Caralho. Ah, que foi? Vai falar que tem episódio de Natal. Véi, olha aqui. Que porra é essa? Foi você que subiu essa porra, Suede? Não, eu não fiz nada. Ou fiz, não sei, eu tô confuso. Não, você subiu esse episódio? Não, eu nem lembro de nada parecido com a gravação disso. Tá, clica aí, vamos ouvir esse negócio, vai. Ouçam aí, depois a gente conversa. Eu acho que eu tô ficando louco. Shhh, vamos ouvir aqui, caralho. Música. Querido Papai Noel, escrevo aqui não só por mim, mas por todas as pessoas próximas e também todas as que não são. Pois tenha em mente que todo e qualquer ser humano merece, ao menos, um pouco de cordialidade. Bom, eu ainda não acabei, mas é mais ou menos isso. Tá, mas onde você vai querer colocar esse texto, cara? Porque não tem cara nem de vagão alternativo, nem de histórias obscuras. E... Gente, eu... Cara, na boa, eu desmarquei com a Jéssica porque você disse que queria compartilhar uma coisa muito importante com a gente. Porra, Suede. Não acha não, mano? É, cala a boca, cala a boca. Pega a porra do seu celular e fica aí na sua. Vou deixar você na sua casa e tentar ir para Araraquara ainda hoje. Rafa, é sério, cara. Você tá acelerando demais, cala mano. Cala a boca, caralho. Rafa, diminui, cara. Ah. Rafa, o carro, mano, o carro. Droga, caralho. Rafa, caralho. Freia, caralho, freia. Fica quieto, Lócio. Não, mano, o carro. Combinei de passar esse Natal na casa dos pais da Jéssica. Natal? Mas isso foi em 2015. Não, pera. Quer dizer que... Ai, caralho. Estamos em 2019. Fala logo. Rola sair daqui na casa do Suede? É, se ele ainda morar na mesma casa, mas... Ah lá. Cara... Olha o tamanho da barba dele. Olha aqui nos agregados. O Jovem Nerd, o Não Salvo. Toda a galera quis fazer parceria e começar a andar junto. Eles estavam ficando pra trás. Seu irmão não voltou desde então. Ele sempre gostou dessas paradas. Caralho. Seu pai mesmo não se aguentou de desespero. O meu pai? Caralho. Bom... Eu vou dar uma festa de Natal amanhã. Acho que não vai vir ninguém. Aquela droga de carta que você escreveu, o que você fez com ela? Se reunir no fim do ano com a família, quando meu avô ainda era vivo e... As coisas faziam muito mais sentido pra mim, acho que acabou se perdendo um pouco depois do falecimento do meu avô. Tudo aquilo que na época eu não valorizava tanto, mas hoje... Hoje eu vejo que é muito maior do que eu pensava. Querido Papai Noel, e os poucos momentos que muitas vezes a gente conseguia passar juntos sem brigar. Tá perto da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai, dos meus xodós, dos meus sobrinhos que eu adoro, eu amo. Pronto, Suede. Envia pra quem você falou que ia enviar. As coisas só têm sentido quando algo acontece, Ué, né? Põe no mudo esse celular, velho. Bom, como eu tava dizendo... Não, meu não, Lodge. Caralho, vocês não vão me deixar falar mesmo? Esse WhatsApp não para, ô Suede. Dá um jeito nisso. O WhatsApp? Já disse que não é o meu, cara. Mano, sério, mano. Porém... Quero que gravem esta carta para que ela chegue ao máximo de pessoas possível. Quando presenteamos alguém, estamos indiretamente desejando que tudo de melhor para esta pessoa aconteça. E nesse espírito natalino gostoso que a gente encerra o penúltimo Locomocast do ano. Olha que coisa triste, gente. Triste, mas ao mesmo tempo feliz. Ei, você já pode acordar agora? Eu preciso ir. Quem sabe nos vemos ano que vem. Um feliz Natal! Ho, ho, ho! Natal, é? Falo nada. Ei, Papai Noel, Chris, Sr. Kringle, volta aqui, maldito. Me tira daqui, Noel. Socorro. Em exatos 41 minutos e 42 segundos, eles então perceberam. Não tinha sido um sonho. Aquelas coisas estranhas do ano passado realmente aconteceram. Numa mistura de susto, insegurança e determinação, eles deveriam resolver. O que seria justo? Pela lembrança, a resolução qual iriam proceder. Puta que pariu! Mano, que porra foi essa, velho? O foda é que eu lembro desse sonho, eu lembro de ter escrito alguma coisa assim. E eu me lembro que na última hora não deu pra viajar, mas eu não consigo lembrar de nada desse dia, só de ter acordado com uma dor de cabeça filha da mãe. Eu pensei que tinha sido ressaca, não sei, no outro dia a minha avó pediu pra arrumar o quartinho que meu tio tava pra chegar de viagem, e eu vi uma cadeira quebrada lá no meio, mas nem liguei nada com nada. Caralho, velho. É, mano, eu tô achando que isso tudo é verdade mesmo, viu? Pois é. Só não tô conseguindo acreditar nesse futuro, caralho. Eu defendendo essa porra desse país. E aquela história do Nerdcast, hein? E o que a gente vai fazer? Ah, agora é outra história, vai saber, mano. Não, mano, de certa forma a gente... Acho que a gente deve alguma coisa pro Noel, né? E o que você tem em mente? Nada ainda, mas ele praticamente salvou o locomotivo no ano passado. E essa merda toda que tá acontecendo, Krampus tomando conta do Natal e tudo mais, tipo, quer dizer que ele deve tá bem fudido. Isso é verdade. Mas a gente tem que saber onde que o cara tá, né? Polo Norte é o mais provável. Eu concordo que deveríamos ajudá-lo, mas como que a gente vai pro Polo Norte? É, e fudeu, hein? Então, esse é o problema. Ah, eu acho que isso não vai dar muito certo. Você que deu a ideia de vir ver essa bosta, caralho. Agora arranja um jeito aí. Pense em alguma coisa. Tá. Pera aí, eu tive uma ideia. Vocês já assistiram Expresso Polar? Não vi, mano. Já, mano. Da hora o filme. Nem, hein? Então, lá tem uma locomotiva que leva as pessoas pro Polo Norte, velho. Tá, e como que faz pra aparecer? A gente bate os calcanhares? Que faz? Não, mano! Eu acho que eu saquei o que o Alvin quis dizer. Então explica aí que eu tô boiando. Ó, o Noel tava entre a gente ano passado, né? Ah. Uhum. Agora o Krampus tá armando essa porra toda por aqui. Tipo assim, se ele consegue vir pra cá, de um jeito ou de outro, eu acho que a gente consegue ir pra lá também. Então, mano, o Expresso Polar foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas como que chama essa porra, mano? A gente nem sabe se ele existe ou não. Ah, eu não duvido de mais nada, velho. Vocês prestaram atenção no que a gente acabou de ver aqui. Ah, pois é, né? E se a gente fizer uma festa de Natal? Mas o Natal já passou. Já passou e essa porra continua fazendo carvão brotar em tudo que é presente que vê pela frente. É, faz sentido um Natal fora de época. Sentido nada tá fazendo. Para de ser pau no cu, Suede. Você que começou com essa ideia de vir aqui, você que foi acorrentado no ano passado e o cara ficou esfregando o saco vermelho em você, velho. Para de frescura, velho. É, Suede, não é hora de mimimi agora, caralho. A gente tem que acreditar. Se tem um momento pra gente acreditar, é agora. É isso aí, velho. Tá bom. Então, como vai ser? Então vai lá, vamos chamar a galera, fazer uma festa e... Será que rola fazer aqui? Acho que não tem problema não, man. A gente arruma a bagunça depois, o Gabriel vai entender. Mas ninguém vai acreditar na gente. Isso é verdade, né? Mano, eles não precisam entender o motivo. A gente fala que é alguma coisa pro site. E quando vai ser? Vamos fazer no dia 31, já aproveita o ano novo. Ó, é uma boa, hein? Demorou. Amanhã a gente começa a chamar o pessoal e já organiza as coisas. Mano, que porra é essa? Na janela! Onde? Cadê? Sumiu, mano! Caralho, que merda, hein? Então era isso. Estavam decididos a tentar. O compromisso que, sem pensar, vieram a selar no ano que passou, depois que viram que Noel já os ajudou, virou então questão de honra e mais do que um mero favor. A dispor não tinham muito, mas fosse como for, mantinham vivo o intuito de arriscar, se aventurar e não deixar Krampus ileso do que estava a aprontar. Krampus. Esse nome é de deixar as pontas dos cabelos em pé. Mas não é para menos. Quem já ouviu nunca esquece de como é. enorme, muito alto, como um salto de 3 metros de altura. Patas e pernas de bode. Como pode ser assim tal criatura? Da cintura para cima dizem que é homem, mas homem coberto de pelos. Lá de baixo, saindo do casco e subindo até a ponta dos dedos. Do pescoço para cima é um pesadelo, coisa que não dá para descrever. Uma cara de mal, de pavor sem igual que bota qualquer um para correr. Ainda em cima da cabeça, um par de chifres desses de bode também, enroladiços e afiados que, com certeza, não são usados para o bem. Pelos dizeres, em seus afazeres favoritos está punir crianças levadas, levando-as de suas casas aos gritos, para uma surra de galhadas. As leva de volta no outro dia, todas marcadas, e as presenteia com um saquinho de carvão, e que sirva de lição. Ele faz com as crianças más o contrário do que o Noel faz com os bonzinhos. Ele dá medo só de falar. Já Noel dá 1 ou 2 presentinhos. Se ele é bom ou mal, não dá para constatar. Afinal, quem de vocês ousaria perguntar? O grande porém é que Noel não deu as caras. Foi Krampus quem apareceu nas casas. Trocou os presentes por carvão. Mas por quê? Essa é a questão. E o bom velhinho? O que será que aconteceu? Ele se aposentou ou será que adoeceu? Alguma coisa não cheirava bem, e eles tinham que ir mais além. Agora, o próximo passo é organizar uma grande comemoração. Por ora, precisariam trazer à tona uma grande emoção, dentro de cada coração, o espírito de Natal guardado. E claro, no ano novo, havia festa para tudo quanto é lado. Mas não é só isso. Era mais do que simbolismo. Era sim o compromisso de união e paz, parecido com tudo aquilo que o Natal traz. Aproveitariam os desejos bons e a pureza. A data serviria com toda certeza. Chamar os amigos, se reunir e acender a chama valente. Mas nada de fogos, e sim ressurgir o Natal novamente. Enfeitar a casa, decorar a árvore e acreditar, mais do que festejar, uma solução encontrar. Sem deixar-se abalar, eles iriam tentar, e um por um foram então convidar. Alô, Jéssica? Lembra que eu ia passar a virada do ano aí contigo e com sua família? Então, a gente vai fazer uma festa de Natal fora de época pra gravar umas coisas pro Locomotiva. Você não quer vir pra cá? Daí mais tarde a gente vai pra sua casa. Quê? Gramado? Sério que você queria fazer uma surpresa? Mas e seus pais? Caralho. Desculpa, eu não sabia que você já tinha programado. E aí, BJ, tudo, beleza? Mas já acontece que a gente combinou precisa alguma coisa fazer pro essa fim do festa ano aí? Rio do Rastro, cara. Se tiver muita gente. Ah, velho, eu tava combinando de fazer alguma coisa no final de ano do Locomotiva, velho. A gente ia filmar alguma coisa aí, pro site. E aí, belezeira? Tal. Alô? Alô? Tá me ouvindo agora? Então, Marcelão, a gente vai fazer uma festa muito louca de Natal, fora de época, no Ano Novo. Não, é isso mesmo, você entendeu certo. É coisa pro site. Tá afim de colar? Tá, você vem ou não? Beleza. Eu fico no aguardo. Qualquer então, coisa PT, me dá um toque. Vai ser uma festa de Natal no Ano Novo. A gente vai fazer uns negócios pro site, vai gravar umas coisas e tal. Você vai viajar? Não, entendi, mano. Não, de boa. Mas se der, tenta aí, e mano. E aí, Moacir? Tudo de boa, mano? Tranquilo? Beleza, viu? Tô te ligando pra te fazer um convite. Você já tem um compromisso pro ano novo? Já. A gente ia te chamar pra fazer uma bagunça aqui e tal. A gente vai fazer uma festa diferente pro ano novo. Ia gravar umas paradas pro site. Tá de boa então, mano. Fica pra E próxima. Aí, Concha, beleza, cara? O que você vai fazer na virada do ano? Ixi, velho, não tem como deixar desovar a cria com outra pessoa, não, cara? A gente vai fazer uma festa do Locomotiva, a gente vai gravar e tal. Preciso de você lá, velho. Ah, mano, vê aí, você não consegue deixar com ninguém, dá um toque. Salve, Ale, belezinha, man? Ó, vai rolar uma bagunça aqui na casa do Gabriel esse final de ano. Ah, o Marcelo já comentou contigo? Maravilha. E aí, posso contar... Ah, beleza. Não, mas pode trazer ele também, ele é gente boa pra caramba. E quanto mais gente, melhor. Beleza, então. Depois... E aí, Lucas, tranquilo? Então, mano, vai ter uma festa muito louca no final do ano. Você já tem compromisso? Poxa, mas... Você vai esse ano ainda? Caraca. Não, beleza. Mas vê se não for... Beleza. Beleza, então, mano. Mas esse não demora pra vir visitar a gente. Alô, Gi? Tá tudo bem contigo? E aí, Henrique, tranquilo, cara? Salve, Carlão. Como é que você tá, man? E aí, Thay, beleza? E é o aí, Outcast, beleza? O Together, seu arrombado, beleza? E aí, Simon, tudo em riba? E aí, Léo? Beleza, velho? Fala, Raí. Alô, Raul? Walter, beleza? Fala, Bels. Storm? Pedro Pérez? Fê? Arthur? Will? Vitor? Henrique? Bruno? Não, beleza, então. Se der pra vir, dá um toque. Falou aí. Até mais. Ah, já tem compromisso? Ah, então... Tranquilo, a gente se vê no ano que vem, então, cara. Falou, feliz ano novo. Ah, então fica pra próxima. Não, entendo sim, fica tranquilo. Se cuida aí, hein? Beijo. Tchau, tchau. Beleza, então, mano. Qualquer coisa, avisa nós no WhatsApp lá, dá um toque lá. E é nóis. Não, fechou. Não, falou, mano. Feliz ano novo pra vocês. Aquela que seria uma ideia maravilhosa tornava-se um tanto quanto duvidosa. Pudera, no ano novo, todo mundo planeja viajar. Quem dera que de novo pudessem se encontrar, festejar entre amigos e tudo mais. Mas por trás da comemoração, havia a intenção de solucionar aquilo que vieram presenciar. O dia 28 de dezembro foi todo em ligações. Preocupações, se bem me lembro, muitas aflições, pois ninguém havia confirmado que compareceria. Dois disseram que a ligação retornaria. Depois disseram cada um que não podia. Mas três ficaram de retornar com quase certeza. Que proeza! Mais gente para ocupar a mesa. Mas no dia seguinte, o telefone tocou. Desculpa, não vou poder, mas na próxima eu vou. Dia 29 foi uma correria. Ainda não sabiam direito como seria, se viria mais gente ou não, mas a questão era deixar tudo organizado, pois haveria uma festa de fato, comprar as coisas e deixar tudo montado, de um lado para o outro, tudo enfeitado. A árvore ainda estava no centro da sala e muitas luzes ainda brilhavam na casa. Claro, tinham que dedicar um tempo para a família também, namoradas, emprego e outros afazeres do vai e vem. Foi então que no dia 30 foram ao supermercado, que na véspera de Ano Novo estava superlotado, marcado cada item a ser comprado. Fizeram uma lista para tentar agilizar, mas sabiam que muito iria demorar. O tempo de espera foi usado então para conversar, acabar de combinar tudo para o dia seguinte. Eis que foram surpreendidos um instante. O celular começou a tocar. Será que alguém vai à presença confirmar? Véi, olha o toque do telefone, esse animal, cara. Haha, mano, fã é fã, né? Ai, caramba, essa porcaria só trava. Vamos, vamos. Alô? Alô? É Rafael? Alô? Não, não sei quem é, man. Alô? Ó, eu não sei se você tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo, não. Eu vou tentar retornar. Ah, quer que eu ligo daqui? Faz favor, mano. Fala o número, então. Pera aí. Você sabe que meu celular é uma maravilha, né? Isso é estranho. A ligação não foi registrada. Nossa, mano. Joga essa merda no chão e vambora, vai. Pera aí, mas ele nunca fez isso antes. Que caramba. Ah, então vai ter que esperar quem ligou pra retornar, né? Se retornar, né? Ó, tá me ligando aqui agora. Vamos ver se é alguém que vai confirmar ou não se vai. Alô? Alô? O celular desse cara deve estar com problema, mano. Quem é? Tá como desconhecido. Alô? Ah, se foda, eu desligar essa bosta, vai. Caramba, o duro é não conseguir falar com a gente e deixar de ir por causa disso. Aí vai fazer o quê, mano? O telefone tá mudo? Ah, que bosta, cara. O telefone não registra a chamada também. Capirotagem. É o capeta, né? Não é bem ele que tá de olho na gente agora. Você acha que isso é coisa do Krampus? Ah, velho, eu não duvido de mais nada, viu? Ó, de novo. Puta que pariu, mano. Você não vai atender? Você vai? É que se foda, tem que saber quem que é, né, vai? Que é um dos caras querendo confirmar. Aí, parou agora, atende o seu. Tá. Ai, caramba. Alô? Alô, Fred. E aí, man? Cara, você me assustou agora. Aconteceu alguma coisa aí também? Nada, não. Peraí, como assim também? Quem que é? É o Álvaro. Mano, cara, eu tava de boa aqui em casa, fui jogar um pouco. Quando eu cheguei na sala, o Xbox tinha virado cinza, velho. Cinza? Como assim? Tipo de carvão queimado. Mano... O que tá acontecendo? É, mano, é coisa do Krampus isso, cara. Eu ganhei Xbox do meu pai no ano passado, no Natal do ano passado. Caraca, ele começou a mexer nos presentes dos natais que passaram também. Só pode ser, mano. Faz assim, ó. Alô? Alô, Álvaro? Tá me ouvindo? Tô. Agora tô. É que cortou aqui. Então. Álvaro, tá aí? Alô? Alô, Álvaro? O que tá acontecendo? Vocês têm certeza? Fred? Álvaro, você também ouviu? Ouvi, mano. Mano, você tinha tentado ligar antes? Não. Oh! O que ele falou, mano? O Xbox, ele virou pó de carvão. Ele ganhou de presente de Natal do ano passado. Caralho, velho. Nossa, cara, eu tô surdo. Não é só isso não, man. O Krampus entrou no meio da ligação. É, como assim, cara? Ele falou alguma coisa? Ah, ele falou algo como... Vocês têm certeza? Mano, esse filho da puta tá de olho na gente. Só pode, cara. Só pode, man. Vixe, olha aí. Não, é o Rafael. Alô? Olá, Pedro. Tudo bem com você? Mais ou menos. O que foi? Tá ligando por quê? Por nada, Pedro. Queria saber se não está esquecendo de nada. Eu acho que não, mas por que você tá falando assim? Tem certeza, Pedro? Tenho, caralho. A lista toda já tá no carrinho. Mas você tem certeza mesmo, Pedro? Mas que porra que é essa, Rafael? Você tem certeza, Pedro? Véi. Que foi, man? Era esse filho da puta, cara. Nossa, o que será que ele tá armando? Eu não tô afim de ficar sabendo agora. Caralho, você ouviu isso? Eu ouvi. Véi, será que ele vai fazer alguma coisa agora, no meio do dia? A pergunta é, será que ele vai fazer merda com a gente? Ah, que se foda. Vambora. Me espera, Pedro. Peraí. Espera, Pedro. Tem que esperar o caralho, mano. Vambora. Vai logo, Suede. Calma, man. Precisava vir correndo na minha frente também? Véi, você sabe que esse filho da puta pode aparecer em qualquer lugar daqui, né? Sei! Então vamos, caralho, filho da puta, vamos! Você ouviu? Eu ouvi, mano! Vambora, mano! Agora você tá todo cagado, né? As coisas não andavam nada bem. Além de todo aquele vai e vem, Krampus estava vigiando aqueles quatro. Uma pedra no sapato. Eles não faziam ideia do perigo que os aguardava. Estava cada vez mais perto e ainda se aproximava. A data marcada também estava por chegar. E eles não sabiam mais o que esperar. O dia 30 foi marcado pelo susto. Justo um dia antes da festa. Esta, que seria um tanto difícil. Artifício de todos Krampus usava. rosnava, suava, risada e bufada. Mas nada tirava o foco do que era combinado. De um lado, a besta querendo botar medo. Segredo, de outro, pois só eles haviam. Sabiam que se contassem para alguém, quem quer que seja, acharia loucura. Jura? O demônio do Natal? Para qual canal é essa atração? Mas não, não era invenção. Gravação? Tampouco. Não era pegadinha. E tinha que dar certo. Custe o que custar. Por mais que Krampus quisesse assustar, dia 31 havia chegado. E como haviam esperado, estavam esperando. Aguardando a chegada dos convidados. Casa enfeitada, quitutes nos pratos. Para uma festa, estava um tanto quieto, mas nem sinal do vilão por perto. Às 11 em ponto o relógio batia, mas o clima não era de alegria. Mais alguma coisa virou cinza de carvão? Só tudo que eu ganhei de Natal na vida. É, eu acho que isso só aconteceu com a gente, hein? Também não ouvi mais ninguém falando disso. Tudo tem um preço, né? Puta merda, Suede. Você consegue esse pau no cu até agora, mano. Desculpa, man. Meu, será que ninguém vai vir? Ai, se ninguém chegou até agora, eu acho que não. Foda, mano. Eu não queria falar nada, nem ser chato, mas eu não tô sentindo um pingo de espírito de Natal. Tá foda mesmo. O foda é que tudo que a gente pode fazer, a gente tá fazendo. A gente tá muito pilhado com tudo isso que tá acontecendo. Ai, eu vou lá fora fumar um cigarro. Álvaro, que horas são? É 11h38, mano. Tani! Que foi, Tani? Mano? Mano, você tinha estacionado o carro aqui dentro, não foi? Mano, cadê o meu carro? Caralho, mano! Cadê meu carro, caralho? Ah, puta merda, virou cinza também. Mano, ele tá tirando, né? Mano, você ganhou o carro de Natal? Não, mano, eu comprei do velho quando ele comprou o Fox, caralho. Mas você lembra que ele deixou pra passar pro seu nome no Natal? Porra, mano. Seu bosta, seu merda, filho da puta! Calma, caralho, não vai adiantar nada ficar nervoso agora. Ah, eu quero meu carro de volta, cadê esse filho da puta? Mano, de cabeça quente não vamos conseguir resolver nada. Foda-se, eu quero meu carro de volta. Rafael! Caralho, ele tá aqui, mano. Foda-se, caralho, eu quero meu carro. Provoca, caralho. Vamos sair daqui, aqui ele acha a gente fácil, cara. Vamos, mano, bora, vamos. Peraí, deixa eu trancar a casa. Mano, os enfeites estão virando cinza. Você quer foder com a gente, né, seu bosta? Olha pra cima. Mano, fudeu. E agora? Filho da puta. Agora já não dá mais pra correr. Vem, vamos todo mundo pra dentro. Vamos, Dani. Vamos, Rafael, que tá fazendo isso, imbecil, caralho. Vocês acham que essa porta vai segurar ele? Que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer, caralho? Não sei, mano! Cara, cadê as renas do trenó? Olha o que o filho da puta foi reparar! Ele deve ter comido tudo, caralho! Vamos embora, senão ele vai comer o teu rabo também se ele não fizer alguma coisa! A gente vai morrer, cara. Não tem jeito. Caralho, velho. Olha o jeito que eu vou morrer, mano. Olha o jeito! A gente vai morrer, cara. Galera, foi muito bom ter conhecido vocês. Estão prontos para uma surra. Gente, desculpa se alguma vez eu fiz uma coisa pra vocês. Não, velho, sério. Tipo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida aqui, Matão, foi ter conhecido vocês, mano. Crianças más. Para de graça, Alvin. Você nunca fez nada, caralho. Só tenho a agradecer a você, mano. Você foi foda desde que você entrou na locomotiva. Não só no site, mas, velho, como amigo também, mano. Galera, desculpa qualquer coisa também, eu só queria dizer isso, verdade. Minha vida valeu muito mais a pena depois que eu conheci vocês. Sei lá, obrigado por serem meus amigos. Foi mal, só brincadeira, sério. Você sabe que eu considero você um caralho. Eu posso ter conhecido você também. Mano, foda-se tudo, velho. O que importa é que a gente tá junto. Eu só queria falar uma coisa, velho. Independente de qualquer coisa, eu amo vocês. Eu também amo vocês, caras. Pô, mano, eu também amo vocês, velho. Amo vocês também. Feliz morrer aqui com vocês. Ele já abriu o buraco na casa, mano. Chega aí, galera. A gente morreu? São fogos de artifício. Peraí, a queima de fogos? É ano novo. Peraí, cadê aquele filho da puta? A gente tá vivo. Abre o olho, Álvaro. Ele sumiu, mas como? Por quê? Será que ele é aquele cachorro, mano? Se assustou com os fogos? Eu duvido muito. Tô achando que foi o ano novo que espantou ele. O ano novo? É, acho que eu entendi. Eu acho que não foi muito bem o ano novo, mas tudo que ele envolve, saca? Ah, tô ligado. Todas as pessoas nesse exato momento estão com um desejo imenso de paz dentro de seus corações. Fora isso, eu acho que toda essa carga emocional que a gente acabou de deixar aqui também, né? Eu acho que tudo isso ajudou um pouco, sabe? Ele é um espírito mal do Natal, não é? Então, se pá, ele deve se enfraquecer com essas coisas, ou sei lá. Faz todo sentido. Mano, eu não lembro quando foi a última vez que eu vi uma queima de fogos tão bonita na minha vida, velho. Pois é, né? Ah, cara, a gente tá vivo. Ah, cara, eu quero um abraço de cada um. Eu ainda amo vocês. É nóis, Suede. Mas é uma bicha mesmo. É nóis, mano, é nóis. Feliz ano novo pra todo mundo. Oh, feliz ano novo, galera. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Aí, seus pontos. Feliz ano novo. Mano, olha lá! Mano, é o Expresso Polar? Caralho, isso existe mesmo. Caraca, velho! Yahoo! Eu acho que vocês deveriam dizer... Feliz Natal! Eles conseguiram! Deu certo! Deu certo! O Expresso Polar veio mesmo! Eles vão para o Polo Norte! Perdoem minha surpresa evidente em questão, mas a destreza aparente me rendeu tanta animação que por um segundo esqueci de rimar. Por pensar que esses quatro podem mesmo o Natal salvar. Não que eu duvidasse, ou nada assim. É que o Natal é realmente muito importante para mim. Agora sim, eles tinham ido viajar para o Polo Norte. Sem demora, no Expresso Polar, e contar com a sorte. Bravura já tinham de sobra, e nem sinal do vilão. Mas a questão era muito além de embarcar no vagão. Tanto que o que estavam prestes a encarar estava muito além de sentar e esperar. O destino dessa viagem era um tanto mais delicado, porque a chegada se fazia de fato, não apenas onde o trilho acaba, mas dentro de cada memória guardada. Então, meninos, vão ficar aí parados? Desculpa, é que acho que não caiu a ficha ainda. Vamos! Não tenham medo, vamos entrar! Não, não é medo não. É que essa é a coisa mais esquisita que já aconteceu, eu acho que com todo mundo aqui. É, mano... Meu, muito surreal tudo isso, velho. É, pessoal, acho que é melhor a gente ir logo. Quanto antes, melhor. É, vamos lá, vai. Entrem, fiquem à vontade. E a vossa senhoria é... Mas o que é isso? Para que tanta cordialidade? Eu sou um amigo de longe, que está perto agora. Embora nunca tenhamos nos conhecido, me chamo Nivor Starone Abiboldo. mas se quiserem, podem me chamar de Nivo. É melhor mesmo, porque eu não entendi nem o começo. Eu sei que vocês não estão acostumados com esse tipo de nome, mas vamos! Vamos nos arrumar nos lugares! Nivo, você sabe dizer o que aconteceu com o Crinkle? Crinkle? Você quis dizer Kringle, não foi? Aí, seu animal, toma essa! Ei, caralho, a gente falou que tava errado, né, velho? Ah, enfim, desculpa. Nivo, o que aconteceu com o Chris? Ah, o velho Kringle. Bom, é uma longa história. Conversaremos melhor quando chegarmos ao nosso destino. Agora, vocês precisam se acomodar em seus lugares. Vamos! Bora nesse daqui? Ah, tá tudo vazio. Pega qualquer uma aí. Vai, vamos logo então. Meninos, só um pequeno detalhe. Vocês terão de ir um em cada cabine. Mas tem espaço pra todo mundo aqui. Nada disso. A viagem a partir daqui é extremamente particular. E, acima de tudo, individual. Por quê? Menos questionamentos e mais ação. Vamos, vamos? Tá bom, né? Entrem e fechem as cabines. Eu vou pegar essa daqui. Eu vou nessa aqui. Bom, fechou aqui. Ah, bora nessa aqui. Vou fechar a porta do corredor, meninos. Tenham uma ótima viagem. E... não tenham medo, ok? Medo? Medo o quê? Será que ele vai sair voando daqui? Alguém aí tem medinho de avião? Porra, ninguém vai responder, não? Pessoal? Vocês estão dormindo? Não, eles não estão dormindo. Quem falou isso? Você não reconhece sua própria voz? Quem tá aí? Você me conhece. Eu tô aqui nesse exato momento. Que brincadeira é essa, mano? Não é brincadeira. Tenta se acalmar. Mano! Eu disse que ele ia se assustar. Fica quieto, depois eu te chamo. Ah! Mano, eu tô ficando doido, véi. Eu tô ouvindo eu falando na minha cabeça. Gente! Pessoal, vocês estão aí? Tente se acalmar, mano. Tá tudo bem, fecha os olhos. Mano, pra quê? Acredita na sua própria voz, caramba, pode fechar. Tá bom. Caralho, que é isso? Oi, Álvaro, eu sou você hoje. Como assim? Já ouviu falar em fantasmas do Natal? Já. Pois bem, eu sou você hoje e precisamos ter uma conversinha. Caralho, mano, porra é essa? Desculpa, é que eu pensei que fantasma de Natal era só uma expressão, sei lá. Pois é, não é não. Como você pode ver, eu estou aqui. Fecha os olhos. Ah, agora eu consigo te ver... me ver. Não sei, sei lá. Ah, mas que porra que é essa? Eu sei que é estranho eu falar isso, mas sem palavrões, por favor. Você tá mais calmo agora? Sim, mas o que você quer conversar comigo? Bom, vamos lá. Como é que você tá hoje? Ah, eu tô bem. Você tem certeza? Como foi o seu ano? Ah, foi normal. Não teve muita novidade. Só mesmo o pessoal que eu conheci esse ano e acho que foi... essa foi a melhor parte. A partir daqui, você não pode mentir pra si mesmo. Eu sou você. Lembra? Mas eu não tô mentindo. Sério, eu só não sei o que falar. O que você quer que eu diga? Apenas entenda que hoje é o resultado de ontem e o amanhã é o resultado de hoje. Ah, mas isso é meio lógico, né? É, agora vai ser um pouco mais difícil. Tudo bem, vai. Agora você pode vir. Aê, e aí? Eu sou você ontem. Isso eu tô percebendo. Pois é, pode começar. Mas eu vou falar o quê, caralho? Os palavrões. Ah, isso é mesmo necessário? É costume, caramba. Faz parte da viagem. Assim como os outros, você vai ter que ser mais leve quando chegar lá. Ah, tá bom. Mas o que você quer que eu diga? Tudo que você precisa dizer. Não dá pra ser mais claro, não? Parou. Deixa eu falar com ele. Mas caramba, eu ainda não terminei. Agora terminou, é minha vez. Espera aí. Eu tô aqui, caramba. Ah, foi mal. Bom, lembra de mim, né? Tá, eu tô pensando. Mas não tem nada fora do comum pra falar? Ah, eu vou ficar aqui esperando você lembrar. Tá, mas... poxa, não sei. O que você quer ouvir? Pare de ser teimoso consigo mesmo. Permita-se um pouco mais. É sério, eu não lembro de muita coisa. Eu costumo não lembrar de muita coisa. É, eu sei que não. Mas por mais que seja uma bagunça aí dentro, tente ir mais fundo. Com licença, posso intervir? Fique à vontade. Obrigado. Olá. Peraí, eu te conheço. É claro que conhece, engraçadinho. Então, você precisa se abrir um pouco mais. Mais? Eu já te contei tudo o que tá acontecendo. Mas você precisa ir mais fundo. Precisa perceber por que de estar assim hoje. Pelas coisas boas ou ruins. Ah, cara, sério, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Você precisa ir mais fundo. Ai. Eu acho que eu posso te ajudar. Caralho, eu lembro desse boné do Bus. Lembra, não é? Faz tempo que você não lembra onde colocou. Caralho, bicho, eu gostava pra caralho dele, velho. Bom, vamos lá? Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. E o que você fez? Estava tudo bem? E você parou? E como você estava se sentindo? Você sabe que doeu. Mesmo assim, você fazia. Mentiu assim mesmo. Mas você tinha prometido. A mesma coisa de sempre. Você tinha noção disso. E de novo, e de novo, e de novo. Ainda assim, continuava. Você decidiu, não é mesmo? Até quando? Vai querer continuar com isso? Até onde isso vai? Então admita. Vai, bota pra fora. Vomita isso daí. Anda logo, fala. Mãe, mãe, o que que tem com o pai? O que que o pai tem, mãe? Ô mãe, o pai vai morrer? Fala comigo, mãe. Por favor, mãe, fala comigo. O pai vai morrer? Tia? Tio? Ô vó? Por que ninguém fala comigo? Eu sabia que eu tava sendo ridículo. Eu sabia que todos riam de mim. Eu sabia que eu não sabia o que fazer. Imagina na época de escola, todo mundo tem o seu grupinho e você não quer ficar sozinho, você quer ter amigos, você quer ficar junto do pessoal, mas... Claro que eu tô mentindo quando eu digo que não me importo, que não tem problema. É difícil conviver com todo mundo te olhando como se fosse um bicho, uma aberração, só porque você é gordo. Cara, tudo fica mais difícil. Eu queria ter alguém pra ficar do meu lado também. Mas com o tempo, todas as meninas me veem como um amigo engraçado. Mas que droga. Eu tenho que ser engraçado pra ter todas as pessoas por perto. Será mesmo? Como assim será mesmo? Cara, desde a infância as pessoas riem de mim. Todo mundo me vê como uma piada. Eu tenho que ser uma piada. Pelo menos eu vou estar junto, eu vou estar rindo. Mas você acha graça disso? Eu não sei. Então eu vou falar uma coisa. Sabe essas pessoas que estão na sua vida hoje e que você conheceu faz tempo? Elas me acham engraçado. Nenhuma piada tem graça por tanto tempo assim. Mas nada, Álvaro. Eu sei exatamente como você se sente, eu sei. Bom, você sabe que todas as pessoas que estão na sua vida gostam de você pelo que você é. Mas eu não presto pra muita coisa, eu só sei fazer palhaçada. Aposto que tantos amigos lá de trás, quanto os de agora. Olha só os de agora. Olha as pessoas que estão à sua volta. Eu duvido que elas estejam com você por causa das suas palhaçadas. É. Agora pense por esse lado. Você já fez tantas pessoas sorrirem quando elas precisavam. Você já ouviu as pessoas quando elas precisavam também. É, isso é verdade. Então, cara, você é muito mais do que isso. Eu tô reclamando por pouca coisa, né? Não, mano, o único problema é você não compreender o que tá dentro de você. Isso pode te causar problema no futuro. Eu consigo saber o meu futuro? Na verdade, não. Não sei. Não sei dizer quase nada sobre isso, na real. Entendi. Mas de uma coisa eu sei. Tem uma garota que se sente exatamente como você e pode ter certeza que ela vai ser um par incrível. Sério? Pode ter toda a certeza. Pai, por que você tá triste? Mas a mãe vai melhorar, né? Pai? E quando a mãe e o Rodrigo melhorarem, a gente vai poder ir no parque de novo, não vai? Ah, pai, eu também quero um. Eu sei que eu sou mais velho que ele, mas eu queria primeiro. Mãe, você já tá melhor? Eu acho que criança nenhuma consegue se adaptar direito com os pais trabalhando direto sempre. Ter que dividir pouca atenção com os irmãos e um deles realmente ainda precisar de bastante atenção. O autismo não é uma brincadeira, né? Por mais que hoje eu consiga dizer com plena consciência que eu compreendo e que eu sei que eles fizeram de tudo pra gente, quando a gente era criança, é difícil colocar isso na cabeça. É extremamente difícil ver a sua mãe presa numa cama sem poder aproveitar a vida que demorou tanto pra construir. Eu não sei direito quando começou, mas eu nunca quis estar nessa situação que eu tô hoje. E as marcas no seu pulso? Já cicatrizaram faz um tempo já. E por quê? Porque eu tava sufocado. Não me peça pra explicar, por favor, você sabe. Eu sei que eu tava sufocado, que eu pensei que não tinha como ficar pior. Eu sei, mas você quer saber uma coisa? Se você ainda puder falar alguma coisa que vai me surpreender... Essa é a questão. O que você perdeu lá atrás foi a permissão. Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Onde que você quer chegar? Relacionamentos que não dão certo, rotinas de uma vida que você não escolheu viver, desavenças aos montes e muita coisa além disso. Essas coisas vão tirando o sabor da vida. Vão tirando a permissão que você tem de experimentar as coisas. Não, você não tá entendendo. Eu experimento, me surpreendo, mas... quando eu menos espero, já tô de saco cheio de tudo de novo. E eu entendo. E quando foi que você permitiu a simplesmente deixar a vida deriva? Eu sou você hoje. Acha que eu seria hipócrita o suficiente pra dizer algo como vai ficar tudo bem? Não é assim. Sabemos que não é. Pois é, né? Eu não tô pedindo pra você mentir pra você mesmo. Eu tô apenas dizendo pra se compreender ainda mais. Se permitir mais, permitir as pessoas. Dar uma chance pros momentos e não para o que vem depois. Se depois vierem coisas ruins, haverão mais momentos. Apenas mantenha o pulso inteiro e, mesmo que pareça extremamente simples, olhe ao seu redor, olhe hoje. Você convive com pessoas que se importam com você e, se por acaso você estiver no fundo do poço de novo, eles vão jogar uma corda. É, você tem razão. Bom, eu tenho razão, né? Acho que eu nunca vou me acostumar com isso, mas valeu. Escuta, agradeça a si mesmo. Agradeça por fazer a diferença na vida das pessoas. Isso faz toda a diferença. Eu nunca achei que ia ser tão bom conversar comigo mesmo. Mãe? O pai não vai vir, né? Não, tudo bem. Vamos cortar o bolo. Vó, por que eu não posso brincar com as crianças na rua? O pai promete? Tia, você quer a última bala? Não tem problema, eu já comi bastante. Calma, mãe, eu vi que era o pai. Não precisa chorar. Eu sei que o Papai Noel não pôde vir hoje. Você vai ficar comigo, né? Vai mesmo? Mas não era pra você estar me ensinando a fazer a barba. Desculpa, mãe. Não chora. Acho que... Bom... Eu não sei porquê. Mas... O altruísmo também pode ser desnecessário em excesso. Não me lembro bem quando começou, mas... Desde que me conheço por gente... Eu costumo me relevar inúmeras vezes para cuidar, sei lá, de todo mundo que tá do meu lado. E tudo que fica guardado costuma explodir quando eu tô sozinho e costuma vir sem avisar. Eu acho que realmente não queria ser diferente, talvez se... pudesse mudar algumas coisas do passado, mas mesmo admitindo ser uma pessoa triste e amargurada, eu gosto de poder arrancar sorriso das pessoas. Isso me acalma, sabe? Eu não sei explicar. É como um palhaço. Ninguém precisa saber o que ele passa. Se é triste, se tem problema. Enquanto ele tá maquilado e fazendo as pessoas rirem, tá tudo bem. Eu não sou engraçado, mas se eu pudesse, eu abraçaria a todos, ouviria todo mundo. Eu sei o porquê. Você consegue me dizer? Acho que quando eu precisava e não conseguia falar, ninguém pôde me ouvir. Ninguém pôde fazer nada a respeito, mas a culpa disso é minha. Porque eu não falei. Até quando você vai se culpar por coisas que não dependem só de você? É um fardo que eu tenho que carregar, não sei... Eu não consigo parar com isso. Descanse o peso nas costas. Às vezes é necessário. Pessoas costumam se excluir e se sentir culpadas. E muitas vezes não são. Pois é. Você não está e nunca esteve sozinho. Você sabe disso. E claro, nunca estará sozinho. Tenha certeza que marcou a vida de várias dessas pessoas que você conseguiu arrancar esses sorrisos. Eu gosto de acreditar nisso. Apoie-se nisso, pois é a mais pura verdade. Às vezes eu sinto medo, mas não sei do quê. De não superar as expectativas que coloca para si mesmo. Pare de se cobrar um pouco. Você vai ser o pai que sua filha precisa. Você vai conseguir estabilizar a sua vida. Você já começou a construir seu legado. Não para por causa de besteira. Por mais que a apatia me incentive a parar, eu não pretendo. E de onde veio essa apatia? Acho que quando eu perdi a esperança nas pessoas, na humanidade. O fato de ouvir vozes e não conseguir dormir à noite e viver assombrado por momentos que já passaram não vem ao caso? Talvez. Talvez isso seja um escudo. Se pessoas se afastaram... É porque tinham que se afastar. Novas pessoas chegaram e mais chegarão. Eu repito, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. E tem solução para tudo isso? Isso será seu trabalho no hoje para seu futuro. O que vim fazer aqui era apenas fazer com que você admitisse para si mesmo. Entendi. Bom, eu posso te agradecer agora? Agradeça a si mesmo. Ô, mãe, a empregada me bateu de novo. Ninguém quis formar grupo comigo. Ô, pai, me leva junto, eu não quero ficar em casa. Mãe, eu te fiz um desenho. E aqui, ó, você já tá melhor e a gente vai brincar no parque. Pedro, por que o Rodrigo não brinca com a gente? Mãe, quando a senhora melhorar, me dá colo. Acho que esse jeito de querer impor minhas ideias é... É porque quando eu era pequeno eu fui esnobado pra caramba na escola. Por ser assim como eu sou. Gordo. As meninas que eu gostava sempre me olhavam com uma cara que eu nem sei descrever. E em casa... Em casa também era complicado. O Rodrigo precisava de muita atenção por ser autista e... E não conseguia fazer a maioria das coisas sozinho. O pai sempre estava trabalhando e teve uma época que eu apanhava da empregada. Tá certo que eu era uma criança que não parava, mas eu era uma criança e ela me batia. E ela não era minha mãe. Eu nunca recebi colo depois que minha mãe ficou de cama. Pode parecer bobo, mas isso me marcou muito. Passar a vida inteira com sua mãe deitada numa cama é péssimo. Ela era alegre do jeito dela, ela brincava do jeito dela. Eu e meus irmãos, a gente fazia tudo que a gente podia pra alegrar ela. Mas às vezes ela tava bem e outras não. Nos últimos dias dela, ela teve alucinações. Mas eu tenho certeza que a gente fez tudo o que a gente pôde e amou ela incondicionalmente. E isso é toda a sua conclusão sobre sua amargura? Eu acho que acabo sendo meio prepotente ao pensar que se eu não for firme e drástico no que eu faço, talvez... Você tem medo, não é? Acho que sim. E de quê? De não ser levado a sério, eu acho. De ser esnobado como um indiferente. A época da escola já passou e você sabe disso. Eu sei, mas isso me acompanhou muito tempo. Você sempre tentou ser o melhor no que quer que você fosse fazer. E conseguiu na maioria das vezes. Você aprendeu com a dor dos momentos difíceis. Isso é algo para se orgulhar. Você não será mais um. É o que eu realmente espero. Tem mais alguma coisa? Bom, eu sou meio cabeça dura às vezes. Às vezes? É, não tem como mentir pra mim mesmo. Realmente, eu sou cabeça dura, eu sei. Isso me priva de muitas coisas. Principalmente de ter mais tranquilidade na vida. E que tal relevar mais e deixar cada um com seu motivo individual sem repreensão? Eu não entendi direito. Mas vai entender. Apenas releve mais as pessoas e não apenas as dificuldades. Certo. Você tem razão. Digo, eu tenho razão. Tem sim, tem sim. Cara, eu tô meio esquisito. Estranho. Parece que eu tô bem mais leve agora. Ai... De certa forma, isso me deixou mais tranquilo. Ah, parece que saiu o mundo dos meus ombros, cara. Cadê você, mano? Ué, acabou? Bom. Tchau, né? Então é isso? É? Bom, crianças... Chegamos! Bom, não sei bem o que dizer. Confesso que acabo de me surpreender. Pois bem, em seu destino eles acabavam de chegar. Nivo, o duende-chefe, os conduziu até aquele lugar. O Polo Norte era inimaginavelmente hipnotizante. de aspecto inigualavelmente reconfortante, exatamente desse jeito que você está imaginando, uma imensidão do mais puro e singelo branco. Muito ao longe se via uma enorme casa de madeira. Era a casa do Noel, e não era brincadeira. Mais perto de onde estavam, ficava a oficina tão famosa, tão grande, exuberante, de aparência tão formosa. O engraçado é que não sentiam sequer um pingo de frio, o que claramente fazia parte daquela mágica. Foi o que se deduziu. Cabia agora ao tal chefe dos duendes uma missão. Sabia ele que muito delicada era a situação, mas a questão é que tinham que se apressar. Então Nivo pôs-se logo a explicar. Desculpem não ter explicado antes sobre a viagem, mas vocês tinham que descobrir isso por si mesmos. De boa. Acontece que para estar nesse lugar, onde vocês estão nesse exato momento, é necessário se encontrar, digo, entender o que se passa consigo, para realmente encontrar uma paz interior. Por um lado foi bom, na verdade, por todos os lados foi. Estamos chegando na oficina. Lá dentro, poderemos conversar mais tranquilamente. Chegamos! Podem ficar à vontade. Caramba, é bem maior por dentro. Gente! Cadeiras à direita, no 7º corredor do 2º andar, 14ª porta. Ah, a gente podia ficar aqui mesmo, hein? É, melhor mesmo. Mas então, conta aí, o que tá acontecendo? Tudo bem. Acontece que... O quê? Krampus descumpriu o que tinham tratado? Roubou o guizo de Noel e o deixou aprisionado? Como assim Noel perde os poderes sem seu guizo dourado? Ah, é porque ficam todos os cânticos nele guardado. O som do guizo imita todas as notas musicais. Um adorno mágico feito por ele em tempos ancestrais. Precisava guardar os seus poderes das mãos mortais e não podia ficar com ele por razões mais. Krampus e Kringle tinham um trato centenário. Nasceram juntos dividindo o mesmo berçário. Noel seria provido de todo e qualquer bem primário. Já o grandalhão do Krampus seria totalmente o contrário. Assim como toda moeda tem dois lados, os irmãos foram para sempre assim selados. Noel com os presenteados e Krampus punindo os levados. Sempre foi assim e ninguém nunca reclamou, até a data momento em que o vilão se revoltou. Cansou de obedecer ordens e Noel trancafiou, e carvão para tudo quanto é lado ele espalhou. Mas por que ele fez isso? Ele não estava bem fazendo o que faz? Ele é complicado, nunca está satisfeito com nada. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu? Isso, em específico, sim. Mas Krampus adora aparecer no mundo de vocês para causar alguma discórdia. Há um tempo atrás, ele esteve atrás de cabras. Não sei pra quê. Tá bom. E como a gente vai ajudar o Noel? E cadê os outros doentes? Os meus amigos da oficina se trancaram em suas casas, amedrontados e escondidos. Eles dependem muito da mágica do Chris para terem força. Foi uma decisão de emergência, já que os alojamentos ficam bem distantes daqui. Eu tenho minha magia própria. Foi o melhor presente que Noel podia ter me dado. Mas ainda assim, eu sou muito fraco perto dele. Tá, ô duende, e a gente? O que a gente faz? Vocês precisam ir até a casa dele. Ele está trancado numa jaula. Numa jaula? É, inumano isso. É, mas a gente vai assim de mão vazia mesmo? Bom, vamos dar uma volta na oficina. Talvez vocês encontrem algo útil. Procuraram, procuraram e procuraram, mas parece que nada encontraram. Haviam brinquedos para todos os lados. Alguns ainda numa esteira, inacabados. Doces e algumas coisas estranhas espalhadas. Coisas do mundo de Nivo e de seus camaradas. Peraí, e essas duas pistolas aqui? Isso aqui pode servir bastante, hein? Não, não, são de espoleta. Essa caixa é de brinquedos dos anos 80. Nem sei por que ainda não jogamos isso fora. Caramba, hein? E tem outra também. Enquanto estivermos aqui, ninguém morre. Não? Como não, mano? Simples assim. Mas isso não quer dizer que não sintamos dor. Ah, tá, saquei. Man, a gente não vai achar nada aqui. Mas a gente vai com a cara e com a coragem, assim, do nada? E vem cá, mano, o que vocês fazem pra se divertir aqui? Ah, jogamos jogos de tabuleiro, brincamos de várias brincadeiras e jogos que vocês já não lembram mais ou nem conhecem. Esquiamos e um monte de coisa. E você? O que te diverte? Não, acho que o mais certo é a gente ir pra casa do Noel, encontrar onde que prenderam ele e pegar as informações de como seguir em frente. Ah, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, cara, eu acho que vai ter que ser isso mesmo, hein? Isso é estranho. Esse celular nem tem botões. E essa coisa de internet? Ela liga o mundo todo? É tipo isso, cara. Olha esse outro aqui. Eu tô de acordo. Acho que aqui a gente só tá adiando a coisa. Alvin? Ele tá ali atrás com o Nivo. Ô, Alvin, vem aí, pô. A gente tá decidindo umas coisas sérias aqui, caramba. Mano, segura aí, velho. Segura. Acaba de ver o bagulho aí. Tô indo. Desculpa aí, gente. Desculpa. Ó, presta atenção. A gente tá indo na casa do velho pra pegar a informação, hein? Ele tá aqui, mano. Caramba, a gente precisa se apressar. Calma, garotos. Aqui dentro eles são seguros. Ele não pode entrar aqui. Tem algum tipo de encantamento ou coisa parecida nesse lugar? Mais ou menos isso. Ah, então, né? A gente precisa chegar na casa do Noel, né? Vixe, eu acho que fica meio longe daqui, hein? Hey, eu posso dar uma mãozinha pra vocês. Vocês foram muito levados. Precisam pagar por isso. Tem certeza que ele não pode entrar aqui? Tenho sim. Fique tranquilo. Eu sabia que não ia ser fácil desse jeito. Mas como assim? Não era pra ele conseguir chegar nem perto daqui sem a autorização do Chris? Com certeza tem a ver com o Guizo. Tem razão. O Chris está fraco e ele é muito mais forte. Eu tenho medo com o que pode acontecer com esse lugar e com o mundo de vocês. Vocês foram longe demais. Gente, vamos deixar pra conversar depois. A gente precisa pensar em alguma coisa logo. Claro, claro. Quase ia esquecendo. Rodolfo! Aqui, garotão! Ô, louco, é a rena do nariz vermelho, velho! Cara, que demais! Esse é o Rodolfo. Vocês já devem conhecê-lo. Pode crer. Ele vai levá-los até a casa do Chris. Ele voa, entende a língua de vocês e tem a força de uma baleia. Vou acoplar um quadribanco pra vocês. Cara, que demais! Vamos apressar isso logo, porque ele tá destruindo tudo. Podem montar e partir por aquela janela. Mas e você, Nivo? Eu vou desaparecer para outro canto. Fiquem tranquilos. Falou, Edwin. Até. Estamos contando com vocês. Vamos! Caramba, ele viu a gente. Seus moleques malditos. Ai, caramba. Mas vejam só, vocês vieram. É o Papai Noel, mano. Vamos, crianças, cheguem mais perto. Caramba, que nostalgia. Obrigado, Rodolfo. Você fez um ótimo trabalho. Noel? Oi? Olá, meus bons amigos. Já faz um tempinho, não é? Um ano. Fico contente que perceberam e que puderam vir até aqui. Papai Noel. Diga, Pedro. O que a gente pode fazer pra te ajudar? A gente veio ajudar. Vamos pular as explicações por enquanto, crianças. Não temos muito tempo. Podem me tirar daqui, por favor? Sr. Kringle, As barras dessa jaula são de carvão e carvão não é tão duro assim. Acontece, criança, que o carvão de Krampus é o material mais impuro que existe nesse mundo. Aliás, nesse e em qualquer outro mundo. Eu não consigo nem ao menos manobrá-lo. Quebrá-lo, então, seria impossível para mim. Nem em 1 milhão de anos. Tá bom. Se afasta aí, se afasta. Aê! Acho bom vocês irem ali para trás daquela poltrona. Mas... por quê? Caramba, mano, ele chegou. Bom, Noel, agora é com você. Gringo! Krampus! Seu menino malvado! Mano, o que vai acontecer agora? Eu não sei, mas o Papai Noel tá fraco. Caramba, mano, e agora? O que você quer fazer? A gente já fez tudo que podia, agora é torcer. Você pode voltar atrás, irmão. Podemos repensar nos seus afazeres. E você poderá participar mais. Você irá voltar atrás! Gringo! Vai voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído. Pronto para a maior surra de sua vida. Caraca, mano, ferrou tudo. Meu, o Noel deve ter alguma carta na manga, certeza. Cara, o Krampus parece muito mais forte que o Noel. É que ele tá com cara de cansado. Então teremos mesmo que resolver isso do seu jeito. Bom, foi você quem pediu. Cara, parece uma espada. Mano, é uma espada de caramelo, véi. Que surreal. Cara, isso é muito legal. Papai Noel, a gente acredita em você. Vai lá, Noel. Vamos, irmão! Nós podemos nos entender! Entenda isso! Em chamas! Agora ferrou, cara! Não, eu preciso do guiso dele! Quero que você se lembre, querido irmão, de que esse ano... todas as crianças do mundo choraram por terem ficado sem a sua visita. Pense nas lágrimas delas e em seus coraçõezinhos apertados. Não! O Natal é mais do que presentes! Você tem razão! Agora pense no seu adorado mundo dos humanos. Transtornados com tanto carvão, com tanta dúvida sobre essa maldição de espírito de Natal. Não. Não, eles têm esperança. Esperança? Ela está morrendo pouco a pouco, com o passar dos anos. E olha que nem tive tanto trabalho assim. Os aparelhos eletrônicos já estiveram me ajudando faz muito tempo. Tudo o que quis fazer é fixar a ideia de que o bom velhinho não existe. Não, não pode ser verdade. Isso, irmãozinho. Suma! Ah, não, ele tá começando a precisa fazer alguma coisa, mano. Desapareça desse mundo. Não! Vocês serão os próximos seus intrometidos. Papai Noel! Não tá funcionando. Um clima de sonhos se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. O que você tá fazendo, mano? Então, o poder do Papai Noel vem da esperança que as músicas de Natal imortalizam, não é? Então, tipo, Se tem uma hora melhor pra cantar, essa hora é agora. Vai, eu vou recomeçar e vocês me ajudam. Mas que ideia absurda! Vamos ajudar. Um clima de sonhos se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Muito obrigado, crianças! Não pode ser! Não! Não! Não estou com seu guiso! Mas foi! Irmão! Você não entende? Esse guiso é apenas um receptáculo dos meus poderes. Eles estão sim, a maioria está aí. Mas a fonte que me alimenta é a esperança. E posso senti-la viva nesse exato momento. Tenho esperança nisso. Escudo de geleia! Não, eu não posso perder. Não de novo. A vitória, querido irmão, depende do quão puro é seu coração. O que você vai fazer comigo? Sabe essa espada de caramelo? O que você está dizendo, seu velho? Caramelo! E diz porque só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração. Que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente. É sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia. Natal todo dia. Ele tá morto? Eles não morrem, esqueceu? Mas desaparecem, você não viu aquilo que tava acontecendo com Chris? Mas o Krampus tá lá, parece que só tá desmaiado. Venham, crianças! Podem sair agora! O que aconteceu com ele? Ele vai dormir por alguns anos! Vou colocá-lo numa jaula cheia de caramelos, ursinhos de pelúcia e muitos doces. Ele não vai conseguir escapar. Até lá, decidirei o que fazer com ele. Papai Noel? Está tudo bem agora. Caramba, a gente conseguiu. A gente conseguiu, mano. O Noel conseguiu. Não, crianças. Se não fosse cada um de vocês, não sei o que seria do Natal daqui para frente. Não só do Natal, do mundo. Você tem razão, Pedro. É no Natal que as pessoas recarregam sua essência de bondade para o restante do ano. Sem o Natal, o ano seria muito pesado, mano. Bom, preciso agradecer vocês de algum jeito. Não, não, a gente tava devendo uma pra você, lembra? Aquilo? Ah, foi um prazer. Sabia que vocês eram especiais, assim como cada pessoa do mundo. Especial à sua maneira. E agora? Agora? Bom, vamos espalhar a notícia. Rodolfo! Eles conseguiram. Conseguiram salvar o Natal. Salvaram Noel e o ajudaram a realizar o seu golpe final. Como rimante, eles mantiveram vivas as melhores rimas. Essas que nenhuma escola do mundo ensina. A paz, que rima com esperança, que rima com amor, que rima com gratidão, que rima com bondade. E por fim, iriam contar a novidade. Passaram pelas aldeias dos duendes. Vocês não imaginam o quanto ficaram contentes. O próprio Nivo ficou tão grato que não pensava em mais nada. Fez vários quitutes, além de sua tão famosa empanada. Foi festa, risada. Foi alegria como nunca antes viram. Afinal, eles conseguiram, eles conseguiram. E assim, depois de brincar e festejar, com as mais ilustres figuras conversar, voltariam para casa com o sentimento de missão cumprida. Noel foi salvo. O Natal retornaria. E a besta foi vencida. Então, como que vai ser? Vocês irão voltar. Caramba, hoje é dia primeiro? Eu já perdi a conta aqui. Não sei, man. Fica difícil saber quando é dia ou noite aqui. Eu perdi totalmente a noção do tempo também. Não! Vocês irão voltar ao dia 24, na festa de amigo secreto de vocês. É sério? Caramba, a gente vai viajar no tempo. Exato! Nivo levará vocês no Expresso Polar. Peraí, a gente vai ter outra viagem interna? Não, não. Isso foi necessário apenas para estarmos conversando agora. Ah tá, beleza. Está pronto, Nivo? Prontinho, Cris. Yuhuu! Então é isso, né? Até um dia. Como assim? Um abraço para selar essa visita! Até mais, Papai Noel. Sua vez! Tchau, Papai Noel! Você aprendeu meu nome agora, não é? É sim, Kringle. Muito obrigado por tudo, viu? Rafael? Valeu, Noel. Valeu mesmo. O que isso? Apenas nunca se esqueçam, vocês todos, sempre podemos ser pessoas melhores do que já somos. Pode deixar. Sim, sim. Bom, vamos? Bora. Vamos lá. Ah, antes que eu me esqueça, a viagem no tempo causa algumas náuseas. Então, não se esqueçam de colocar a ponta do dedo mindinho esquerdo no calcanhar direito, certo? Hein? Vamos, pessoal! Está na hora! E claro! Feliz Natal! O que vocês estão fazendo? Fazendo o que o Noel falou para não vomitar. Era brincadeira dele! É sério mesmo? Caramba, hein? Olha, o Cris deixou os presentes de vocês aqui comigo. Sério? Aí sim. Aqui o seu, o seu, o seu e o seu. Pô, uma lente nova, caramba, agora vai dar pra fazer aqueles trampos que eu tava querendo fazer. Mano, um celular novo, que da hora, véi. O meu tá uma porcaria. Ué, cadê o outro? Uma harpa de boca nova! Em si bemol! Caraca, e sim, velho! Caralho, mano, um gravador novo! Que massa! É, quer dizer, caramba! Desculpa, Nil. Bom, chegamos. Vocês vão ficar na casa do Suede algumas horas antes do amigo secreto. Viu, Nivo? Obrigado por tudo, cara. Foi um prazer conhecer você. É isso mesmo, cara. Prazer aí, mano. Falou, Nivo. Até mais, Duende. É, quer dizer, Nivo, né? Falou, Nivo. Até, pessoal. Se cuidem. Até qualquer dia desses. Tchau! Bom, pessoal, vamos entrando. Cara, que viagem maluca, cara. É, yep, pelo menos deu tudo certo. E dessa vez a gente vai poder aproveitar o Natal. Dessa vez o Natal de verdade. Vocês ouviram isso? Olha lá, o Expresso Polar tá voltando. Olha, é o Chris que tá lá, não é? Ih, ele tá meio estranho, hein? Olha lá. Ele não tá parecendo muito feliz, não, hein? Ele tá todo acabado, mano. Seus idiotas! Mano, esse Papai Noel tá putaço, cara. Seus idiotas! O que foi que vocês fizeram? Rollerblood! Você ouviu o especial de Natal 2016 produzido pelo Locomotiva 26, estrelando Gabriel como Gabriel, Alexandre como Alê, Marcelo como Marcelo, Paulo Tadeu como PT, Diego José Moreira Leandres como Homem Concha, Alan Feltes Campos como Together, Pedro Pérez como Pedro Pérez, Vó do Suede como Vó, Douglas Outcast como Nivo, Álvaro como Álvaro, Pedro Tanicho como Pedro, Suede como Suede, Chris Kringle e Krampus, Rafael Tanicho como Rafael, narrador e Krampus.